uma candidatura positiva, uma candidatura construtiva. Somos pessoas que não precisamos da política para nada, estamos aqui por devoção e porque queremos que os nossos filhos tenham um futuro melhor que o nosso. E é isso que nos leva a que nos possamos envolver e a que levamos para a frente a candidatura, para que com o nosso sentido positivo, construtivo, consigamos que o concelho hoje, que nós consideramos que se calhar está parado, é um concelho que podia ser mais proativo, é um concelho que podia ser mais dinâmico, tem todas as condições para isso, porque tem gente com qualidade, sentimos que isso não está a acontecer. Nós achamos que podemos dar um contributo positivo nesses termos e fazer com que o concelho possa ser um concelho com mais qualidade, com mais dinâmica, um concelho mais voltado para o futuro. Temos algumas ideias para o concelho em áreas que nós achamos que sejam fundamentais e que não estão a ser aproveitadas e que achamos que são muito importantes para que o concelho ande para a frente, sobretudo na atração de investimento. Achamos que a Câmara não tem feito um papel como poderia, se calhar tem feito algum esforço, mas não tem feito tudo o que poderia para a atração de investimento, para que possa haver mais emprego. Áreas como a floresta e como a agricultura estão esquecidas, as coisas não têm sido feitas, se calhar, como deviam, e nós temos ideias e achamos que temos capacidade para que essas áreas possam ter um desempenho melhor e que isso possa criar mais emprego, gerar uma economia mais forte, uma economia duradoura, porque o que vemos hoje acontecer são pequenos gestos que geram economia local, que geram economia no momento, mas que não deixam que a economia floresça para o futuro. Achamos que os empresários que existem se calhar não têm tido o apoio que deviam. Há uma medida que, se nós ganharmos a Câmara, vamos tomá-la como certeza, que é o Executivo não precisa de 7 pessoas, 6 pessoas a tempo inteiro. Nós achamos que 3 pessoas é o suficiente e isso é uma medida a pôr em prática. A campanha vai ser uma campanha difícil, contra um candidato também difícil, mas que nós estamos cá. Estamos cá para as nossas ideias, atrair as pessoas mais jovens, as pessoas que queiram estar connosco, deixar isso em aberto também, dizer que aceitamos de todos os quadrantes as pessoas que queiram estar connosco,